Este é o Segurança Legal, episódio 121, gravado em 23 de março de 2017, Vault 7. Neste episódio, falamos sobre o recente vazamento de documentos de hacking da CIA, realizado pelo WikiLeaks. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme! Tudo bem? Tudo certo? Tá modulando a voz um pouco diferente? É, eu tô meio rouco hoje. A gente grava pela manhã, né? Então favorece uma rouquidão. É, na semana retrasada quem estava rouco era eu. É, acontece, né? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes no Twitter, Facebook, e-mail, Instagram, que nós não usamos mais, e também no YouTube, no youtube.segurançalegal.com. Todas essas referências você encontrará lá no site www.segurançalegal.com. Também, Vinícius, estamos com um novo desafio, não é tão novo assim, já no último episódio nós falamos, que é o desafio de você apresentar o podcast para 3 amigos ou amigas que ainda não o conhecem. Então faça isso, ajude-nos a aumentar essa rede de pessoas que nos escutam, que nos ajudam, que nos mandam mensagens, que a gente vai ler agora, inclusive. Né? Também não podemos esquecer, Vinícius, que este podcast e o canal do YouTube são uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação. Para saber mais sobre os serviços da Brown Pipe, visite www.brpe.com.br. Então, se você quiser ir direto para o resumo de notícias, vá para 16 minutos e 44 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 35 minutos e 44 segundos. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá. Nessas últimas semanas, Vinícius, muitas mensagens no Twitter. Infelizmente, não vai dar para ler todas. A gente deu um pouco mais de atenção ali para o Twitter e os ouvintes responderam, discutiram, né, mandaram questões, enfim, foi muito bacana a interação que a gente teve aí com os ouvintes nessa última semana. Inclusive, tem um assunto que foi debatido ali que em breve a gente vai ter algumas novidades bem interessantes aí, envolvendo vulnerabilidades e coisas aí. Fiquem atentos para essa questão. A primeira mensagem, Vinícius, vem do José Rafael lá no site. Vamos lá. O José Rafael nos diz o seguinte: os outros personagens começam a... Ele está falando do episódio do Mr. Robot, que do a gente Mr. gravou. Robot, é. Né? Os outros personagens começam a chamar a empresa E-Corp de Evil Corp, porque estamos assistindo na perspectiva do Elliot. No primeiro episódio, ele diz que se reprogramou para trocar o E por Evil. Né? Uhum. Quando ele começa a falar. Ele continua aqui: é interessante e muito inteligente a forma que nos é apresentado certas coisas na série. Muitas delas tão bem feitas que nos passam despercebidas. Ótima série, ótimo podcast, um abraço. Muito obrigado, José Rafael. Realmente, eu não tinha me dado conta, não lembrava disso aqui. E vem agora, nesse ano, a nova temporada, né? Eu acho que é lá pelo meio do ano, deve começar já a nova temporada do Mr. Robot. Vamos aguardar aí. Vamos ver o que vem, uma dessas dá mais episódio. Já pensou? É, quem sabe, né? Muito obrigado, José Rafael. A próxima mensagem vem do Paulo Nakano, também pelo site. Então, o Paulo Nakano, se referindo ao nosso penúltimo episódio, considerando este aqui o último, né? O 121, Segurança Não É Brinquedo. Não, 120. Desculpa, 120, Segurança Não É Brinquedo. Ele diz assim: pessoal, parabéns por mais um maravilhoso episódio. Gostaria de fazer um pequeno pedido a vocês. Diminuir um pouco o volume da música de fundo. Não sei se isso incomodou mais alguém, mas achei que atrapalhou um bocado escutar vocês. Acho que uma redução de 20% seria suficiente. Tudo de bom para vocês. Abraço. Paulo, a gente andou mexendo algumas aqui no nosso ambiente de gravação. Então é possível que tenha ficado um pouco mais alto mesmo. Vamos dar uma verificada, né, Guilherme? E ver se precisa de algum ajuste ali de fato. Se mais algum ouvinte puder também nos mandar o seu feedback por Twitter, que é bem rapidinho para mandar, por favor, nos envie. Mas muito obrigado, Paulo, que bom que você gostou e continue conosco. E às vezes acontece também da música, dependendo da cadência da música, dos instrumentos ali que são usados, às vezes incomoda alguns, assim, quando tem um piano, né? Então depende também da própria música, que às vezes a gente nota mais do que outras músicas, né? Verdade, também tem esse aspecto. Então tá, muito obrigado, Paulo. A próxima mensagem por e-mail vem do Rafael Pimenta. Que já, nosso ouvinte há bastante tempo. Sim, já, né? Sim, nosso colaborador frequente. O Rafael diz assim: Vinícius e Guilherme, bom dia. Bom dia, Rafael. Sobre o episódio 120, nem vou dizer que a corretora de investimentos mencionada subliminariamente foi a... Aí ele colocou o nome. Colocou o nome, mas a gente não vai ler. A gente não vai ler. Tá lá no comentário dele, mas a gente não vai ler. Sobre a questão da política de senhas, aqui no Brasil, diversas lojas grandes online utilizam da prática de ter caracteres máximos em suas senhas. Uhum. Ou seja, lojas que limitam a 4 caracteres, a 6 caracteres ou coisas assim. Tá? E não são poucas as que fazem isso. Uhum. Já reportei este equívoco ao Ponto Frio, Shoptime, Ricardo Eletro, tanto via Twitter quanto via e-mail, mas não vi mudanças e nem obtive respostas. Grande abraço. Uhum. Rafael, isso é o normal, tá? Até esse assunto aí que o Guilherme levantou uma palhinha ali no início, que a gente vai ter novidades, né, do que a gente andou conversando no Twitter, a gente penou pra caramba pra chegar na pessoa certa, né, Guilherme? Tu fez alguma volta aí pra chegar na pessoa que no final das contas nem era a pessoa ainda responsável por aquele problema, pelo que a gente foi informado. Então, é assim mesmo, tá? Até a gente recomenda que se escute o nosso episódio de número 50, que nós gravamos em 2014, reagindo a comunicações de vulnerabilidade. A gente até traz dois exemplos ali de empresas, de duas reações que a gente documentou, né? Uhum. E a gente recomenda esse episódio, inclusive, se você quiser mandar para as empresas escutarem, manda para elas, que talvez eles vão entender o que é para fazer. Eu até não te contei, Vinícius, e vou revelar agora aqui. Eu mandei uma mensagem para essa corretora dizendo que eu não tinha o porquê dessa política de senhas, que eu não tinha desistido de criar a conta por causa disso. E eles me responderam. E disseram o seguinte: boa noite, senhor Guilherme. Nosso método de criação de senha e segurança é o mesmo... Tá errado, mas é o mesmo. Mas é o mesmo utilizado pelos grandes bancos nacionais, onde a primeira senha de acesso é apenas numérica. Eles só estão ignorando uma coisa, né? Que a ideia de senhas numéricas para serviços bancários vem de tempos pré-internet, onde a gente só tinha os teclados numéricos para interagir com bancos, né? Então, quando você move isso para a internet, você coloca aí um novo problema, novas possibilidades. E você tem uma limitação ainda nos PIN pads, né? Uhum. Porque até tem lá a questão do tem o teclado numérico e tem as letras, né? Só que isso complicaria demais para as pessoas digitarem a senha naquele teclado. Então ali continua sendo conveniente e por essa limitação que tem ali, você usar uma senha numérica. Agora, na internet, pelo amor de Deus. Certo. Não, e eles continuam. O método da senha é utilizado por outras corretoras, do tipo, se um monte de gente faz isso errado vão fazer também errado também, claro, é isso aí. O método da senha é utilizado por outras corretoras e é aprovado pelo sistema de segurança da Bolsa de Valores, Bovespa, pelos demais órgãos reguladores, trazendo assim conforto e segurança em todas as operações realizadas por nossos clientes. Ótimo. A validação de operações de compra e venda sempre será feita com o preenchimento de sua assinatura eletrônica, que é composta por 3 letras e 4 números, que é a chave para envio das ordens, caso não as tenha, para não conseguirá fazer seus investimentos ou movimentações financeiras. Sim, eles disseram que tem uma outra senha. Né? Tudo bem, nesse ponto, duas senhas é melhor do que apenas claro, uma numérica. Mas lembra que a segunda senha é só para fazer operações. Pois ela não evita que você consulte as informações. Exatamente. E eu acho que as informações que estão ali são sigilosas o suficiente para merecer uma senhazinha melhor, né? Era o que eu ia dizer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aí eu respondi: não, mas espera aí, qual sistema é esse? Me dê essas informações, dessa aprovação e tal. Aí eles disseram, ah, vamos ignorar esse cara, né? Não me responderam mais já faz 9 dias. É, aí que tá, né, cara? A ISO não vale nada, a 27001, 27002, não vale nada. Esse argumento de todo mundo faz assim, nós vamos fazer assim mesmo, que deixa todo mundo mais vulnerável, é o problema de nivelar por baixo, né? Exatamente. Que aqui afeta não só a questão da TI de uma forma geral, mas parece que os nossos serviços em geral são muito ruins. Bom, tudo bem, mas né? Vamos adiante. Enfim, tá. Vamos adiante. Então tá, Rafael Pimenta, muito obrigado, continue conosco. Grande abraço. E a última mensagem vem do Rubens Padovese por e-mail. É, o Padovese também é um colaborador frequente do Segurança Legal. Olá, gostei muito da trilogia recém-lançada e ouvindo ela lembrei do outro debate do Windows estar se tornando um serviço, coletando dados dos usuários de forma massiva. Com o já histórico de invasões, por ser a plataforma mais usada, pergunto. Considerando esses fatores e o preço dos computadores da Apple, o Linux seria uma alternativa mais segura e com possibilidade de usar Office mais OneDrive, pois nestas áreas o Microsoft continua muito superior, pela questão de ser menos visado? Sei que temos ataques em Linux, mas creio que menos. Ou até eles estão entrando também na coleta de dados. Acho que o que está segurando por hora o Windows a fazer isso são os usuários, que incrivelmente a Microsoft está ouvindo bastante, mas uma hora a população vai acostumar com essa coleta e aí... Bom, tem várias questões aqui, tá? Uma, a Microsoft já continua coletando os dados apesar dos usuários, era isso. Ah, e não há nenhuma surpresa nisso. A Apple também faz, claro, com uma política um pouco menos agressiva do que a Microsoft, mas também faz. Tem opt-out e coisas assim, mas ainda assim tem. O Linux, se você pega uma distribuição dessas confiáveis e conhecidas, você pode ficar tranquilo que você não vai estar mandando informações para fora. O problema é que para ele ser útil para você, não adianta só pegar o Linux e instalar os pacotes lá que vem na distribuição base e tal. Você vai ter que instalar algumas coisas. E a gente já tem visto softwares que, ao serem instalados, né, Guilherme? Uhum. A gente está de novo dando palhinha, mas tudo bem. Ao serem instalados, pedem a tua senha de usuário, que é a senha que tu usa para virar root, por exemplo, na máquina, e armazenam essa senha em texto claro num arquivo no /tmp. Tá? É, não só isso, né? O próprio tema de hoje, em que alguns aplicativos para Linux eram usados como vetores para invasões da CIA. É, né? Aí que tá. Aí você vai instalando coisas e aí ele tá suscetível aos mesmos tipos de ataques com malware, vamos dizer assim, que o Windows. E como você bem colocou, o Windows é o maior alvo porque ele é mais utilizado. De longe, esse é o operacional mais utilizado. O custo da Apple é uma pena que seja tão caro o hardware, né? Ou seja, os softwares são baratos, mas até por ali, porque na verdade você está pagando o preço dos softwares no hardware, né? Porque é muito mais. É $14 a um Pages, não sei como é que está agora, mas quando eu comprei era $14. O editor de texto Pages. Muito bom de usar. Tá? Funciona muito bem. Só que a máquina para rodar o Pages é muito cara, né? E o Windows custa um tanto, acho que uns R$800, acho que uma licença de Office, um tempo atrás que eu andei olhando. E não, acho que não chega tanto assim? É, uma coisa assim. E você, na hora de colocar... Para rodar, você pode rodar em qualquer máquina, entende? Não precisa ser uma máquina caríssima para rodar o Office. Então... É um problema, tá? Assim, eu te confesso que até a gente pensou em gravar, né, Guilherme? Um episódio sobre essa questão da nossa experiência, das nossas experiências minhas e do Guilherme com relação aos sistemas operacionais, tá? Há muito tempo já a gente não usa o Windows, né? É. E a gente tem utilizado bastante Linux e macOS. E a gente tem enfrentado alguns problemas, principalmente com o macOS, mas também com o Linux. Então, O preço do Microsoft Office Home and Student 2016 na loja da Microsoft está R$399. É, e qual é a coisa do Home? Qual é a limitação? Máximo 3 parágrafos? Ah, eu não sei. O Student provavelmente você deve ter que comprovar, enfim, Não sei. Tá, mas, não, mas aquelas limitações do Romeo, tudo bem. Não sei, não, acho que não chega tanto. Assim. Não, claro que não chega tanto, mas tudo bem. Mas, e tem uma outra coisa aqui, só pra gente terminar, pra não ir muito adiante, né, nesse aspecto, é que, independente do sistema operacional, as grandes coletas de dados que são feitas na web. Sim. Independente do sistema operacional. Sim. Né, porque como a gente já migrou pra web há muito tempo, né, você tem aí também o problema desses grandes players, Google, Facebook, publicidade comportamental, né? E até mesmo o celular, o uso do celular nos limita muito na questão da segurança, né? Sim. Ah, falam sobre um ambiente mais seguro, mas na realidade tem um monte de coisa acontecendo ali em face dos aplicativos que a gente instala que a gente nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Direito, né? O celular é um computador também, né? Sem dúvida. Não tem muito como... Então, assim, Rubens, a gente tenta utilizar o melhor dos dois mundos aqui que a gente está... No caso, o que a gente utiliza, né? Que é o Linux e o macOS. Tem coisas que funcionam bem só no macOS mesmo. E, porém, a gente tenta fazer o máximo possível dentro do Linux, né? Até por uma questão de tentar se manter cada vez mais independente da Apple. Embora não seja assim tão fácil. Tá? E o Windows... te dizer que já há muitos anos eu não utilizo o Windows. Beleza, então, Rubens. Muito obrigado pela sua participação. Continue conosco. Bem, agora, se você não ficou sabendo das últimas novidades dessa última quinzena, fique bem atento para o Fábio Solini, que vai falar tudo no seu resumo de notícias. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nesta edição, falha grave em site do governo brasileiro. Vulnerabilidade permitia roubo de contas do WhatsApp e Telegram. Os resultados do Ponte One 2017. Emergem detalhes sobre os ataques ao Yahoo. Ataques de phishing bancário se espalham via WhatsApp. Propaganda enganosa afeta usuários de Android. Ação da Polícia Federal prende criminosos brasileiros. Ataque contra a plataforma Magento e os resultados das publicações do Vault 7 pelo Wikileaks. E vamos às notícias. Falha em site do governo expõe dados de brasileiros. Olha, começamos essa edição falando sobre uma falha bastante séria que foi encontrada no site do MEC, o Ministério da Educação. Essa falha tornava público dados pessoais de todos os cidadãos brasileiros, incluindo eu e você. A falha foi encontrada por um grupo de hacker denominado Hetbash. De acordo com eles, uma API do site permitia que qualquer pessoa realizasse consultas e pegasse informações como data de nascimento, nomes completos, nomes de parente, números de CPF. Em posse dessas informações, golpistas, claro, podem aí fazer muita coisa, como roubo de identidade e até mesmo a criação de ataques de phishing personalizados. A boa notícia é que depois que o MEC foi notificado da falha, ela foi corrigida em poucas horas. Infelizmente, esse não é o primeiro incidente grave desse tipo e nem será o último. Eu me recordo que em 2011 nós encontramos duas falhas bastante similares a essa presentes no site do Ministério do Trabalho que permitiam a mesma coisa. A falha ficou exposta durante meses e muitos dados de cidadãos brasileiros foram obtidos por criminosos explorando essa falha. Nós chegamos a encontrar inclusive programas que chuparam essa base de dados do site, porque isso ficou exposto por muito tempo. É triste ver que tais falhas ainda existem e a forma amadora como os dados dos cidadãos brasileiros estão sendo aí mal cuidados pelo governo brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, aonde está a nossa lei de proteção de dados pessoais? Falha em versão web permitia roubo de contas do WhatsApp e do Telegram. A empresa de segurança Checkpoint divulgou a semana passada que seus especialistas encontraram uma brecha nas interfaces web do WhatsApp e do Telegram. As vulnerabilidades permitiam que o invasor acessasse a conta das vítimas, incluindo aí todas as mensagens e as imagens de determinado perfil, desde que a vítima recebesse e abrisse uma foto pela interface web do serviço. Quem acessa o WhatsApp ou o Telegram apenas no celular não estava vulnerável a esse ataque. Pois bem, agora vamos aos detalhes técnicos. O ataque consistia em manipular o tipo MIME de um arquivo preparado para ser usado no ataque. Ao enviar uma imagem falsa pelo WhatsApp Web ou pelo Telegram Web para uma vítima que também estivesse usando esses clientes, o truque aí residia no fato de que um arquivo de imagem enviado não era exatamente um arquivo de imagem, mas sim um código HTML que era interpretado normalmente pelo navegador como uma página web. Quando a vítima abria a imagem, ela estava, na verdade, abrindo uma página com código HTML definido pelo atacante, e com essa página aberta, então, essa página tinha autorização para coletar as informações relativas à sessão do usuário, o que incluía, inclusive, a chave de autorização para acesso à conta. Bastava, então, coletar essa chave para que o atacante tivesse acesso indevido à conta da vítima. Os especialistas descobriram o problema em uma pesquisa independente, por isso aí não há evidências de que a falha tenha sido explorada ou usada em ataques de verdade, ou que tenha sido usada por criminosos. Essa brecha, então, que foi identificada pela Checkpoint, comunicada aos desenvolvedores do WhatsApp e do Telegram, que rapidamente corrigiram o problema, corrigiram a falha, impedindo aí que ela fosse usada em ataques. Ainda bem. Ataques de phishing bancário se disseminam via WhatsApp. Olha, por falar em WhatsApp, uma matéria publicada no site Tecmundo detalhou uma campanha de phishing, vejam vocês, disseminada dentro do WhatsApp. O ataque foi encontrado pela empresa brasileira de segurança Antecipe. Claro que isso não chega a ser uma surpresa, porque o WhatsApp é muito popular, são mais de 100 milhões de brasileiros usando o serviço, e é claro que os phishers não iam aí perder a oportunidade de disseminar mensagens de phishing dentro do WhatsApp. De acordo com o anúncio da empresa, a mensagem também foi disseminada via SMS e faz alusão a um valor em conta a receber, claro, para enganar o usuário. A mensagem é acompanhada de um link que redireciona a vítima para uma página falsa do Banco do Brasil, já em formato móvel. Nós alertamos aí nossos ouvintes quanto a ataques de phishing via SMS e também agora via WhatsApp estão se tornando cada vez mais comuns desde o ano passado. Essa modalidade de ataque vem aumentando bastante, porque nós sabemos que o SMS é um canal de comunicação aí bastante usado entre os bancos e os seus correntistas, né? Agora nós temos que ficar atentos também ao conteúdo recebido via WhatsApp. Os resultados da Ponte One 2017. E na próxima notícia eu quero comentar com os nossos ouvintes os resultados do já tradicional evento Ponte One, onde pesquisadores de segurança e caçadores de vulnerabilidade se encontram para o desafio de encontrar novas falhas em softwares populares, quebrando a segurança desses softwares e usando aí exploits e vulnerabilidades novas, não conhecidas dos fabricantes. O evento acontece todo ano numa das maiores conferências de segurança do mundo, a CanSecQuest, lá em Vancouver, no Canadá. E esse evento é patrocinado por empresas de segurança como a ZDI, que compram essas vulnerabilidades usadas pelos participantes do evento, pagando aí altas quantias em dinheiro. Os participantes do evento foram capazes de quebrar a segurança de vários softwares, entre eles o Adobe Reader, do navegador Safari da Apple, o navegador Edge da Microsoft e do sistema operacional Ubuntu Linux. Isso no transcorrer de 11 horas que durou a competição. O destaque do evento foram pesquisadores chineses da Qihoo, que usando uma falha do Adobe Reader e duas falhas do Windows, conseguiram comprometer totalmente o computador, ganhando o prêmio de $50 mil. Já um outro grupo, também de origem chinesa, da empresa Tencent, conseguiram quebrar a segurança do Microsoft Edge, ganhando $80 mil. Já um terceiro grupo, adivinhem de onde? De onde, né? Isso mesmo, da China. Quebraram a segurança do Safari e do Ubuntu, ganhando $15 mil. Mas olha, o maior prêmio do evento foi uma série de falhas que possibilitou quebrar a segurança do VMware, que é um software bastante popular usado em ambientes corporativos para virtualização, né? Explorando uma falha do Microsoft Edge, um grupo também chinês conseguiu aí fazer com que nós chamamos de escape da máquina virtual, conseguindo comprometer o host físico onde estava instalada essa máquina virtual. Por essa falha, o grupo ganhou $105 mil. Vale citar também que a segurança do Google Chrome não foi quebrada nesse evento, já pelo segundo ano consecutivo, o que prova aí que o Google vem fazendo um bom trabalho na segurança do Google Chrome, né? O que chama a atenção também do evento foi a grande quantidade de pesquisadores chineses que participaram da disputa, levando a maioria dos prêmios. Eu acredito que isso é fruto aí de uma excelente educação das faculdades chinesas, né? E também pelo investimento governamental em disponibilizar aí bons cursos de computação para formar bons estudantes na área de software, né? E que bom seria se o mesmo ocorresse aqui no Brasil. Dois oficiais do governo russo indiciados pelo ataque ao Yahoo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que dois oficiais do governo russo e um cibercriminoso, todos eles agentes da Agência de Segurança FSB, foram indiciados por estarem conectados ao vazamento de dados massivo que atingiu o Yahoo em 2014, onde 500 milhões de contas foram comprometidas. Um dos envolvidos no ataque, o Karim Baratov, de 22 anos, foi preso no Canadá no começo deste ano e deve ser extraditado aos Estados Unidos. Outros dois oficiais russos foram indiciados pelo governo americano, ambos trabalham no órgão de inteligência do governo russo. O indiciamento ainda deu detalhes técnicos do ataque que o Yahoo sofreu em 2014. Esses criminosos conseguiram invadir a rede do Yahoo e acessar não apenas os detalhes das contas dos usuários, mas também informação proprietária do Yahoo. Usado o software, um software, por exemplo, usado na criação de cookies de autenticação, que são usados no acesso às contas. O processo ainda afirma que a agência russa de inteligência protegeu, dirigiu e facilitou o trabalho desses agentes, envolvendo aí no ataque também um cibercriminoso, e eles tiveram acesso à plataforma de gerenciamento de contas do Yahoo, dando assim a possibilidade que esses atacantes pudessem comprometer 6.500 contas que seriam aí de interesse dos atacantes. Nós sabemos que grupos que promovem cyberataques e que são patrocinados por governos são cada vez mais comuns nesses dias, né? E apesar da mancada aí do Yahoo em divulgar esse ataque somente 2 anos depois que ele ocorreu em 2016, dá pena ver grandes empresas de tecnologia e seus usuários sendo vítimas fáceis desse tipo de ataque. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse processo do governo americano, eu vou deixar o link lá no nosso site. Polícia Federal faz operação para prender cibercriminosos em 5 estados. Uma ação da PF nessa semana desmontou uma organização suspeita de praticar crimes cibernéticos, especialmente fraudes bancárias, que teria, vejam vocês, causado um prejuízo superior a R$2,5 milhões. É o que a PF chamou de continuação da Operação Dark Code, que foi iniciada em 2015. Essa operação que ocorreu em 2015 prendeu aí 2 criminosos também envolvidos nesse tipo de crime. Segundo a PF, cerca de 100 policiais federais cumpriram 37 mandados judiciais, sendo 4 mandados de prisão preventiva, 15 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão em 5 estados do Brasil. Os policiais cumpriram os mandados em residências e empresas vinculados ao grupo investigado, com o objetivo de colher provas e também de prender o pessoal envolvido aí nessas fraudes. Os hackers desviavam o dinheiro das contas dos clientes, enviando o que nós já sabemos, mensagens maliciosas com links que instalavam trojans bancários. Que bom ver a nossa polícia fazendo justiça e prendendo o cibercriminoso. Vírus de propaganda compram apps sozinhos em smartphones Android infectados. um dos principais aborrecimentos para usuários de Windows na década passada, está agora em alta num novo ambiente, o Android. A ideia é muito simples, golpistas instalam aplicativos no celular com o único objetivo de transmitir anúncios para o usuário, recebendo dinheiro pela veiculação do anúncio e pelos cliques nas propagandas. Em um relatório divulgado pela Kaspersky, das 20 pragas mais comuns detectadas nos smartphones Android em 2016, 16 são da categoria cavalo de Troia de publicidade. Essa categoria de programa que simplesmente são patrocinados por anúncios tem aí essas funções muito agressivas, onde eles podem também tomar total controle do aparelho e podendo inclusive instalar aplicativos pagos lá da Google Play, usando para isso as credenciais do usuário, né? O maior risco ocorre para quem não instala as atualizações no sistema Android, usando o sistema desatualizado. O vírus de propaganda é capaz de explorar vulnerabilidades para tomar total controle do aparelho, e isso permitia que o vírus aí fizesse qualquer coisa. Outro risco são as pragas que infectam a imagem de recuperação do aparelho, que é usada em casos onde o usuário faz o hard reset, voltando o aparelho para as configurações de fábrica. A Kaspersky revelou que alguns vírus são capazes de infectar a imagem de recuperação, tornando impossível resolver o problema restaurando o dispositivo para as configurações de fábrica. Pois é. Anúncios promovem aplicativos mentindo sobre vírus no celular. E ainda falando em Android, uma investigação muito interessante do jornalista Altieres Rohr expôs anúncios maliciosos que promovem aplicativos mentindo sobre a existência de vírus no celular do usuário. Esse tipo de campanha maliciosa, também conhecida como scareware, tem o objetivo de assustar o usuário, forçando a instalação de programas conhecidos num esquema conhecido aí como sistema de afiliados, onde o promotor do anúncio ganha por cada instalação. Na matéria é mostrado como softwares da brasileira PSafe, aplicativos UC Browser do grupo chinês Alibaba e o DU Battery Saver de outro grupo chinês, o Baidu, são usados em anúncios mentirosos que chegam ao ponto de usar até a vibração do aparelho na tentativa de assustar ainda mais o usuário e forçar a instalação do software. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa investigação muito interessante, eu vou deixar o link lá no nosso site. Ataques à plataforma Magento clonam cartões de crédito em lojas virtuais. E na próxima notícia eu quero deixar aqui um alerta para desenvolvedores web e webmasters que nos ouvem quanto a ataques que estão ocorrendo aí contra a plataforma Magento, que é muito popular em lojas de e-commerce, usado aí especialmente para pagamentos. O pesquisador brasileiro Bruno Zanellato, da empresa de segurança Sucuri, encontrou na semana passada um ataque onde um código malicioso criado com o objetivo de clonar cartão de crédito havia sido injetado no módulo do Magento, o SF9 Relax, usado por uma grande quantidade de sites de e-commerce. A ideia do ataque seria clonar o cartão de crédito na hora que o usuário faz a compra, onde ele digita os dados do seu cartão diretamente lá dentro do site legítimo, sem a necessidade de usar um vírus, né? Tudo ocorre, todo o processo de clonagem ocorre no âmbito do site de e-commerce. Portanto, você que é webmaster, vale a pena checar a segurança da instalação do Magento lá no seu site. No nosso show notes eu vou deixar um link para esse artigo da Sucuri, onde consta em detalhes o código malicioso que é injetado nos sites atacados. Vale a pena aí vocês conferirem. Resultados da publicação do Vault 7 pelo Wikileaks. Claro, nós não poderíamos deixar de comentar novamente sobre o Vault 7, essa série de documentos confidenciais da agência americana CIA, que foi publicada pelo Wikileaks no último mês. Importantes detalhes aí vieram à tona desde o nosso último programa. Detalhes esses que foram encontrados no montante de documentos publicados. Eu quero destacar aqui duas coisas interessantes. O primeiro é um zero day que afeta mais de 300 modelos de roteadores e switches da Cisco que foi encontrado entre os documentos publicados pelo Wikileaks. E o segundo item que eu quero destacar é uma ferramenta que a fabricante de antivírus McAfee publicou, ferramenta essa para fazer a verificação de chips UF. Nós sabemos que o UF é o padrão que irá substituir as BIOS presente nos computadores, em todos os computadores, né? O que faz o sistema ligar, o que faz o sistema funcionar. A McAfee publicou uma ferramenta para verificar esse tipo de dispositivo dos computadores, porque nos vazamentos constam alguns detalhes sobre ataques onde a UF de um computador seria infectado. Olha, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, mas quem vai contar mais detalhes para vocês na continuação será o Guilherme e o Vinícius. Muito obrigado por sua atenção. Nós nos falamos na próxima edição. Bem, esse tema do nosso episódio, ele foi revelado alguns dias antes do nosso último episódio. Uhum. Até o Assolini tinha falado já no resumo de notícias. E a gente ficou com aquela... mudamos o tema desse episódio, seguimos com o que a gente tinha planejado. E a gente queria ter um pouco mais de tempo, né? Até para ver como isso ia repercutir na mídia, nos canais especializados. Eu te confesso, Vinícius, que eu esperava até uma repercussão maior, mas parece até que o assunto foi meio que esquecido, assim, não achou isso? Na verdade, Guilherme, eu ia emitir essa opinião no final, tá? Depois eu volto a ela. Eu vou dar ela agora, depois eu explico ela depois, tá? Eu acho que não teve tanta novidade assim. Não foi uma coisa... Essa revelação do Vault 7, ela, apesar de ter um volume maior de informações do que o caso Snowden, né? Do que as revelações do caso Snowden, eu acho que não é algo assim tão chocante, tá? Mas depois eu explico o porquê que eu penso isso. Eu também já vou dizer que eu discordo um pouco de ti nesse sentido, mas de qualquer forma, né? A Wikileaks divulgou aí nos últimos dias um monte de documentos. Foram 8.761 documentos no que eles chamaram de Vault 7. Essa, aparentemente, parece ser a primeira parte, que eles chamaram de Year Zero. Então, provavelmente, vão vir novos documentos aí. São mais documentos, o Vinícius colocou isso, o número de documentos é maior do que o que o Snowden vazou. Mostra a capacidade de um Estado bem motivado e também bem financiado, até onde ele pode ir, isso é importante. O Assolini também sempre falou isso, né? E a gente já vem vendo ao longo dos últimos tempos uma série de ataques, principalmente aqueles ataques mais direcionados, os APTs, que a natureza do ataque, a natureza das ferramentas, né? Sempre levaram a gente a acreditar que eram feitas por governos. Então, me parece que uma das grandes novidades aí é que a gente já suspeitava, a gente já sabia, né, que os estados vêm fazendo isso, mas esse número impressiona. Uma coisa que me chamou a atenção, até meio off-topic... Qual o número impressiona? O número dos documentos, o número das vulnerabilidades. De documentos. É, isso. Não, é que lá não é número de vulnerabilidades. Não é número de vulnerabilidades. É um ponto que eu ia falar um pouco mais adiante também, porque tem muito material entre esses 8.761 documentos, que nós lemos atentamente todos eles, né, Vinícius? Sim. Não, mas tem muitos documentos que são conversas entre os desenvolvedores, são discussões, muito how-to, mas muito how-to mesmo, envolvendo coisas simples que estão na internet, já parecia realmente ser uma wiki dos desenvolvedores da CIA, mas coisas envolvendo como fazer tal coisa no Linux, como fazer tal coisa no Windows, como desviar tráfego, não sei assim, como tunelar tráfego por SSH dentro do Linux, coisas que não são vulnerabilidades, são práticas de segurança que amplamente conhecidas, que já estão na internet, e grande parte, a gente, obviamente, eu tô brincando, a gente não leu tudo isso, né? Mas a impressão que eu tive foi que grande parte dos documentos são how-tos de coisas não elementares, mas de coisas importantes para o trabalho deles. É que então... eles imaginam que dentro do que a gente viu dos grupos lá, né, principalmente aquele grupo que trabalha na DevLAN deles, uhum. que é a rede lá de desenvolvimento dessas ferramentas, eles estão gerando ferramentas para serem utilizadas em campo. Uhum. E aí tu tem que gerar documentação para que as pessoas Sim. saibam como utilizar ou no mínimo saibam quais são os recursos disponíveis para uma investigação. Muita coisa de teste, muita coisa dos ambientes deles. Uhum. Eles usam muitas VMs para fazer os testes. Usa tal VM para instalar essa VM, faz isso, não sei o que e tal. E também mostra a face dos criadores dessas ferramentas, né? Porque eles são muito engraçadinhos, né? Uma coisa que o pessoal da TI gosta muito disso, de ser bem descolado, e brincalhão, e engraçadinho. Então, eles também eram assim... Tu tá me incluindo nessa história, hein? Tô te incluindo. Não, eu me incluo também, que é uma questão do bom humor e tal, que é bem característica desse ramo de atividade, sobretudo porque são pessoas mais jovens que lidam com isso, né? Muitas referências à cultura pop, os nomes de algumas ferramentas tinham referências a filmes de comédia e tal. Então, é possível, só por isso, por isso que eu coloquei, por essa característica, ter mais ou menos uma ideia do perfil das pessoas que estão lidando com isso. Muita brincadeira, né, entre eles, enfim. Vinícius, mas antes da gente continuar, a gente fez um convite aqui para um profissional... da área da tecnologia, da ciência e da computação, que vem estudando esses fenômenos, é o Márcio Moreto Ribeiro. Eu vou ler aqui o mini currículo dele. Ele é doutor em ciência da computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, com tese na área de representação de conhecimento premiada pela Sociedade Brasileira de Computação como melhor tese de 2010. Ele é professor de Sistemas de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, desde 2013, atuando nas áreas de análise de redes sociais e segurança da informação. Ele também é membro do Grupo de Políticas Públicas e Acesso à Informação, o GPOPAI, o famoso GPOPAI, o qual faz parte também nosso amigo Bruno Bione, hoje no CGI, e coordenador do projeto SecureGen, que é uma distribuição de Android aqui, livre, e também que, segundo o próprio site, uma distribuição para celulares Android livre, segura e que respeita a privacidade dos seus usuários. Então vamos ouvir agora, Vinícius, os insights do Márcio sobre essa questão. Olá, boa tarde. Eu estou fazendo aqui um áudio curto para comentar sobre os vazamentos que o Wikileaks entregaram para os jornalistas no último 8 de março sobre o programa Vault 7, ou Vault 7 da CIA, que continham quase 8 mil páginas da web e quase 1000 anexos indicando as formas de atuação da CIA na espionagem digital. A principal coisa que a gente aprendeu aí com esses vazamentos é que a CIA conhece vulnerabilidades em todos os sistemas operacionais usados em massa, especialmente chama a atenção do iPhone e do Android, né? Esse tipo de vulnerabilidades é o que no jargão técnico a gente chama de zero day, quer dizer, eles conhecem uma vulnerabilidade que, por enquanto, ninguém mais conhece, e isso faz com que seja difícil resolver o problema, né? Então, enquanto não for divulgado, enquanto o Android ou o iOS não descobrirem qual é essa vulnerabilidade, eles podem explorar essa vulnerabilidade para, por exemplo, segundo os documentos indicam, eles podem ter acesso a um dispositivo, a um celular, a um computador, e uma vez que eles têm acesso a esse dispositivo, eles podem ver qualquer coisa que está acontecendo lá, as mensagens que estão sendo trocadas, os áudios, tudo que a pessoa faz com esse celular, ele está absolutamente vulnerável. Essa notícia, ela é de março agora, né, desse mês, ela ocorre quase 4 anos após a denúncia do Snowden de 2013. Então acho que é uma boa oportunidade da gente fazer um balanço aqui do que foram esses 4 anos. A principal coisa que o Snowden denunciou lá 4 anos atrás, acho que das muitas coisas, na verdade, que veio à tona, acho que a principal é esse programa chamado PRISM, que essencialmente indicava que outra agência, não a CIA, a NSA, é outra agência de espionagem americana, né? A NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, ela tem acesso aos bancos de dados dos principais serviços de internet do mundo. Então, desde a Microsoft, Facebook, Google e Apple, entre outras. não ficou nunca muito claro se esse acesso era um acesso voluntário, se essas empresas tinham um acordo com a NSA ou se a NSA pegava esses dados de maneira escusa. Mas de qualquer forma, o fato é que ele tinha acesso, a NSA tem acesso a esses bancos de dados, o que indica uma vigilância em massa, que não é com alvos específicos, mas é que eles estão observando toda a comunicação que está ocorrendo por meio desses provedores. O que aconteceu nesse tempo, então? Depois que essa denúncia veio à tona, uma série de ativistas começaram a promover atividades como aqui em São Paulo, a CryptoRave, que atraíram centenas, todo ano tem atraído centenas de pessoas para esse tema da segurança da informação, que passou a ser um tema quente. O foco desses ativistas, eu acho que foi um foco acertado, foi de promover e desenvolver ferramentas que no jargão técnico a gente chama de criptografia ponta a ponta. Então o que significa isso? Significa que eu protejo a informação antes de enviar para o servidor. Tradicionalmente, a forma como a gente protege a comunicação é apenas no tráfego entre o meu aparelho e o servidor. Só que no servidor, as informações ficam desprotegidas. Então, foi isso que a NSA estava explorando. Quer dizer, por mais que as empresas tentem, de alguma forma, proteger os dados nos servidores, o fato é que as chaves da comunicação ficam guardadas nesses servidores. Então, se de alguma forma alguém tem acesso a esses servidores, eles têm acesso a toda a comunicação que circula neles. Então, no caso do Google, do Facebook, dessas empresas muito grandes, da Apple, é muito tentador você buscar invadir esse tipo de servidor. Então, um ator muito grande e importante como a NSA, ele tem um incentivo muito grande para tentar invadir esse tipo de servidor. Então, o que os ativistas tentaram fazer foi promover e desenvolver ferramentas que protegessem a informação mesmo quando elas estivessem no servidor. Então, desenvolvendo esse tipo de tecnologia que chama criptografia ponta a ponta. Talvez o principal serviço aí que implementou isso foi um serviço chamado Signal, que não é muito conhecido do grande público, mas é certamente a coisa mais segura que a gente tem hoje acesso. Esse pessoal do Signal resolveu dar um passo à frente, um passo que eu acho que foi muito acertado. Então, além de desenvolver uma ferramenta ali que foi muito segura, mas que não é muito usada para o grande público, eles exportaram, na verdade, a sua tecnologia para outro tipo de ferramentas, por exemplo, para o WhatsApp. Então, o pessoal do Signal implementou o seu protocolo, que é um protocolo muito seguro no WhatsApp, popularizando de maneira sem precedentes essa tecnologia de criptografia ponta a ponta. Então, se a gente voltar para analisar o vazamento do Vault 7, do Wikileaks, a gente vai ver que o tipo de ataque, o tipo de coisa que a CIA tem feito é muito diferente do que o que a NSA fazia há 4 anos atrás. O que a CIA tem feito é tentar infectar os celulares para ter acesso pleno a esses celulares, buscando aproveitar alguma vulnerabilidade do sistema operacional. Note que isso significa que o ataque feito pela CIA é muito mais direcionado, é muito diferente do que a NSA fazia, que era um ataque em massa. E isso provavelmente é fruto desse ativismo, dessa militância digital que promoveu criptografia ponta a ponta em massa. Eu acredito que a próxima geração aí que a gente deve ver de mecanismos de segurança deve ser exatamente para proteger os dispositivos no caso deles serem infectados. Então a gente começa a ver coisas assim, coisas como segurança por isolamento, o caso do Cubes, que é um sistema operacional que promove esse tipo de segurança. Então, mesmo que o seu dispositivo seja infectado, é apenas um pedaço do seu dispositivo que é infectado e não tudo. Ou coisas como o GRSEC, que tentam evitar que, mesmo que o seu dispositivo seja infectado, que eles tentam dificultar que aplicações possam explorar vulnerabilidades no dispositivo. Então, eu acho que é isso o balanço que eu queria fazer aqui nesses poucos minutos, para indicar que, no fundo, o vazamento do Wikileaks ele é uma boa notícia. Ele significa que teve frutos o ativismo digital dos 4 anos do Snowden para cá. Hoje, aparentemente, pelo menos a CIA, ela não tem conseguido explorar a vigilância em massa principalmente por causa da popularização dos mecanismos de criptografia ponta a ponta, e tem apelado para esses mecanismos de espionagem, que é muito mais direcionado para um alvo específico que você depende de infectar um dispositivo. Enfim, era isso. Obrigado. Então a gente agradece aqui o professor Márcio, que veio, dedicou um pouco do tempo dele para dar um pouco a sua opinião sobre essa questão, e eu acho que ele destaca esse ponto que é interessante, né, da diferença entre o caso Snowden e esse caso Vault 7, pelo fato de ser algo mais direcionado e não tão amplo, né, ou seja, não é, você não fica, sei lá, monitorando de forma genérica tráfegos de internet, recolhendo tudo que você consegue pegar, mas ao contrário, você ataca direto à fonte. Né? No caso da NSA, não que a NSA não fizesse o que a CIA foi agora apontada como fazendo, né? Uhum. A NSA, sim, fazia também, e deve continuar fazendo, imagino eu, esse ataque pontual. Mas o que chamou mais atenção, e foi por isso, nota que foi por isso que o Snowden, vamos lembrar por que o Snowden trouxe isso à tona, tá? Uhum. Não é porque a NSA estava invadindo dispositivos. É porque a NSA, além de estar fazendo isso, ela estava fazendo, tinha iniciativas para coleta de informação em massa. Uhum. Não que ela já não estivesse fazendo o que a CIA ou CIA foi apontada agora como fazendo. É que o que o Snowden resolveu revelar é o seguinte: olha, além deles fazerem o que eles deveriam, que é o trabalho deles, tá? De investigar, sim, indivíduos, eles estavam começando a investigar populações. Uhum. E aí foi aí que o Snowden resolveu vir à tona. Eu acho que tem uma outra coisa aqui, Vinícius, que a gente comenta sempre, que é a questão da segurança da plataforma, né? Qual é o papel da segurança da plataforma nessa situação toda? Aí entra o ponto que o Márcio colocou, bem importante, tá? Que é o seguinte: quando a comunicação se torna segura, a transmissão dos dados se torna segura, você só tem um ponto para atacar, que são os terminais da comunicação. Uhum. E os terminais da comunicação aí basicamente são os computadores, os usuários, os celulares e os servidores, tá? Nos casos de sistemas em que a comunicação se dá entre usuário para usuário, digamos assim, né? Esses são os terminais da comunicação, e essa comunicação é intermediada por um servidor, com esses protocolos, né? Com o protocolo do Signal, por exemplo, que é utilizado no WhatsApp também, que foi o que o Márcio comentou, fica impossível você, no servidor, você conseguir ver o conteúdo da comunicação. Você ainda consegue saber quem fala com quem, quando fala, com qual frequência, etc. Você consegue levantar esses metadados da comunicação, mas os dados em si, eles estão cifrados, então, entre os terminais, entre os dois extremos da comunicação, né? Onde parte e onde termina, e os intermediários não têm acesso. E aí, nesse caso, só resta a CIA e outras agências atacarem os terminais. Né? Uhum. E aí, naturalmente, se você atacar o terminal, esse é um grande problema que a gente já comentou várias vezes aqui no Segurança Legal, por melhor que o protocolo de criptografia seja, em algum momento a informação vai ter que ser descriptografada para poder ser acessada. E esse momento normalmente acontece no terminal, na ponta, né? Então, se você tiver acesso ao terminal, conseguir invadir o terminal, você tem acesso à informação aberta, descriptografada, e você tem acesso a ela. E tem um outro ponto aí, né? Pelo menos algo dessa natureza que acontecesse aqui no Brasil enfrentaria o problema quanto à legalidade, né? Porque uma coisa é você monitorar o tráfego que sai do terminal, ou entre dois terminais, né? Que é a ideia de uma interceptação de um fluxo telemático, né? Essa é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, é completamente previsto em lei, né? Tem a lei lá, a lei 9296. O problema é quando você, para tentar buscar aquela informação, você compromete a integridade do terminal. E isso pode ser um problema de prova também, porque se você comprometeu a integridade do terminal, você não tem a garantia de que aquele que comprometeu a integridade não poderia também estar comprometendo a própria mensagem. Ou seja, você, pelo menos na minha opinião, na nossa opinião, acho que tu pensa assim também, né? Você compromete a própria prova produzida. É, esse a ideia seria o seguinte, se o cara comprometeu a integridade do terminal, por que ele não poderia implantar uma mensagem falsa ali dentro, implantar alguma coisa para incriminar o cara também, né? Você não tem como separar essas duas coisas. É, exatamente. Inclusive, a gente comentou sobre isso bastante no episódio 75, lá em 2015. Uhum. Que foi o episódio Cavalos de Troia do Estado. Ah, sim. Em que a gente falava justamente sobre isso, da possibilidade ou não, ou quais seriam as implicações de numa investigação o órgão investigador invadir, alterar, instalar software na máquina que ele vai utilizar para fazer o monitoramento, na máquina do alvo. Isso seria bem complicado por uma série de razões. A gente comentou bastante isso lá no 75. E no episódio 80, que a gente falou do vazamento do Hacking Team, a gente inclusive citou que havia uma ferramenta lá nos documentos vazados lá da Hacking Team que possibilitava a injeção, e até eles falavam sobre isso até num e-mail, se eu não estou enganado, da possibilidade de injeção de provas né, numa máquina para comprometer uma pessoa e eventualmente chantageá-la. Né? Então, que é uma coisa que no mundo físico é mais difícil de acontecer. Né? Você instala uma escuta, por exemplo, dentro de um ambiente, a escuta por si ela não vai... Fazer a pessoa falar alguma coisa. Exatamente. Ou não vai alterar a fala da pessoa. Ela vai captar o que está sendo colocado, porque ela não tem uma interação com a pessoa em si, como você tem a interação com o terminal nesse caso. Exatamente. Né? Uma outra coisa, Vinícius, antes, é que tem bastante coisa aqui na realidade, né? Mas a outra coisa é sobre esse mercado de vulnerabilidades que alguns se surpreenderam, mas não é algo tão novo assim, né? Até destaco aqui um artigo de nossa autoria. Ou melhor, de nossa tradução, o artigo é do Bruce Schneier, e a gente obteve dele mesmo a própria autorização para fazer essa tradução. Está publicado, a gente vai botar o link. Abrimos lá, inclusive, uma nova área no site do Segurança Legal para Artigos, que ele fala justamente sobre essa possibilidade, e coloca aí as questões econômicas, das vulnerabilidades não serem liberadas, né, não serem publicadas, mas ao contrário, serem utilizadas para exploração pelos governos, né, ou por outros atores aí, né? É, exatamente. Assim, a questão da CIA, né, que eles têm várias vulnerabilidades, zero days, esse tipo de coisa, eu não diria, e começa a parte da explicação do que eu falei lá no início, tá? Eu não diria que isso é uma novidade, tá? Porque lá em 2012, Schneier colocou num artigo algo que já vinha sendo falado há mais tempo ainda, mas vamos considerar o artigo dele, tá? 2012. Antes do Snowden, tá? Há cinco anos atrás. Cinco anos atrás, praticamente. É. E ele colocava que o mercado de vulnerabilidades, ou seja, havia um mercado em que aqueles pesquisadores, aquelas pessoas que descobrissem vulnerabilidades, poderiam vender essas vulnerabilidades aos governos e tudo mais. Agências de governo e forças policiais, esse tipo de coisa. E que isso seria um grande problema para a segurança da informação, porque essas vulnerabilidades, ao invés de serem comunicadas aos desenvolvedores de software, né, para fazerem as correções, elas seriam mantidas em segredo. Inclusive, o próprio processo de pagamento dessas vulnerabilidades depende delas serem mantidas em segredo. Então, quando você vende uma vulnerabilidade, por exemplo, você não vai ganhar o dinheiro todo uma vez só, principalmente se for boa a vulnerabilidade. Você vai ganhar um X inicial e você vai ganhar o resto, vamos dizer assim, parcelado, enquanto a vulnerabilidade não se tornar pública. Tá? Sim, enquanto ela for explorável. E exatamente, enquanto ela for explorável. E o que apareceu aí é que a CIA, e eu diria nenhuma surpresa nisso, tá? É um dos clientes desse mercado. E eu não esperaria outra coisa. O Schneier disse isso. Ele pode não ter falado CIA, mas ele falou agências do governo. Não, mas ele disse que a CIA... Essa é uma coisa que eu discordo um pouco, assim, de algumas pessoas que colocaram. É isso que a CIA deve fazer. Aí é outra questão. O problema é que a CIA, eu acredito, não pode fazer qualquer coisa apenas pelo fato de ela ser uma agência de inteligência. Porque a própria história da CIA sempre foi muito controversa. Ela sempre se colocou em situações do tipo apoiar golpes de estados e treinar e armar os talibãs, sabe? Coisas dessa natureza. E ela teve a sua utilidade, sobretudo, durante a Guerra Fria, por exemplo, ou durante guerras, né? Que daí ela efetivamente vai ter algo ou um potencial de atuação muito maior. Só que hoje nós não estamos mais em guerra. E aquele argumento que muitas vezes falam e falavam do próprio do caso Snowden, né? Nós não monitoramos os cidadãos americanos, só os cidadãos de outros países. Poxa, isso é uma sacanagem, né? Porque não me parece que o direito internacional permita isso apenas pelo fato de ser uma agência de inteligência. E também esse último vazamento do WikiLeaks demonstrou que a CIA, nessa situação, estava monitorando os políticos franceses durante a última eleição da França apenas para saber os planos e os ideais econômicos deles. Ou seja, algo que aconteceu um pouco com o caso Snowden também, que se descobriu que aquelas possibilidades que a NSA tinha de interceptação foram usadas, na realidade, em muitos casos, para questões comerciais, né, acordos comerciais, para municiar os políticos e os... Empresas americanas. Enfim, as empresas americanas, para que elas tivessem uma vantagem na frente de empresas de outros países, inclusive até para a própria Petrobras aqui, né? Então, essa coisa de que a CIA tem que fazer isso mesmo, como quem diz, ela pode fazer qualquer coisa, é algo que eu discordo um pouco. Eu não acho que ela tenha uma carta verde para fazer qualquer coisa nesse sentido. Sim, sim. Né? Eu concordo contigo, mas eu quero dizer que eu não esperava da CIA uma coisa diferente, entende? Uhum. Eu não esperava da CIA que ela não comprasse Zero Days, que ela não mantivesse Zero Days em segredo. Uhum. Isso pra mim é óbvio desde 2012, pra pegar como marco lá o artigo do Schneier, tá? Porque a coisa vai antes ainda. Mas eu não, pra mim não é uma surpresa, entende? Nesse sentido não é uma surpresa. Agora, essa questão se ela pode fazer ou não, vamos deixar lá pro final, que é o filé da coisa. Uma outra coisa aqui que é, algumas pessoas têm dito que o que a CIA tem na realidade são armas cibernéticas. E o problema das armas cibernéticas, em comparação com outros tipos de armas, é a sua possibilidade de expansão, né? Ou seja, você tem uma arma nuclear, não é algo que qualquer pessoa consegue fazer e muito menos utilizar uma arma nuclear. Uhum. O cara não faz uma arma nuclear no quintal de casa, né? A questão e a diferença das armas cibernéticas é que as armas cibernéticas podem vazar. E uma vez que elas vazam, né? Uma vez que elas são publicadas, qualquer pessoa com um computador e um pouco de conhecimento nessa área poderia utilizar essas armas cibernéticas enquanto, principalmente se a gente estiver falando em vulnerabilidades Zero Day, enquanto essas vulnerabilidades não sejam corrigidas, né? Esse é um pouco um perigo, eu acho, né, Vinícius? De você utilizar esse tipo de arma, se é que a gente pode falar em armas cibernéticas. Assim, de novo, não é um problema novo. Uhum. É um problema bem antigo. Quando eu comecei a dar aula em segurança da informação, que foi lá por 2002 aproximadamente, tá? Uma das coisas básicas que eu colocava é o seguinte, que um ataque ele pode inicialmente ser complexo. Uhum. Ele pode exigir um alto nível de conhecimento para ser executado. Mas à medida que ele vai sendo automatizado e ferramentas vão sendo criadas, qualquer um, mesmo sem um conhecimento muito grande, pode utilizar a mesma ferramenta. Uhum. E isso ao longo do tempo, isso eu falava lá em 2002, tá? E isso ao longo do tempo é a nossa tendência, ou seja, cada vez mais ferramentas automatizadas chegando na mão de quem não... de um número maior de pessoas com capacidade de utilizar, porque não exige um conhecimento muito grande. Uhum. E aí o atacante, vamos dizer assim, o Script Kid, né, que é a grande maioria de atacantes que a gente tem hoje na internet, já há bastante tempo, ele aumenta a capacidade de ataque dele, não porque ele aumentou o conhecimento dele, mas porque as ferramentas ficaram mais prontinhas, digamos assim. Explica o que é o Script Kid. O Script Kid é aquele atacante que ele não tem um conhecimento profundo da área, né? Uhum. Mas ele é capaz de pegar uma ferramenta na internet, seguir um vídeo e fazer o que está lá no vídeo. E ele consegue atacar. Então, por exemplo, ele consegue atacar uma empresa na internet, muito embora ele não tenha um grande nível de conhecimento. Sim, ele não desenvolve as ferramentas, ele usa algo que já... Não só não desenvolve, ele nem entende direito como funciona. Ele sabe como aplicar a ferramenta e pegar o resultado. O how-to ali, né? É, exatamente. Mas... Não, siga. Não, e aí quando você pega uma agência como a CIA, e coloca grana no desenvolvimento desse tipo de ferramenta, né? Você tem mais um player aí, mais um desenvolvedor botando ferramentas potencialmente perigosas na mão de pessoas que não têm conhecimento. Uhum. E, claro, obviamente, aquelas que têm conhecimento e são motivadas por... né, por e têm suas motivações torpes, digamos assim, né? Uhum. Elas também vão se beneficiar dessas ferramentas. Mas esse problema de armas cibernéticas, vamos chamar assim, né, que seria automatização de ataques, né? Esse é um problema já bem antigo, velho. Ele existe já há muito tempo. Só que a Wikileaks não divulgou o Zero Days, né? Talvez, sabendo desse problema, e ela mesma que colocou essa questão, ela disse, o pessoal do Wikileaks disse, uma vez que uma arma cibernética é perdida, ela pode se espalhar pelo mundo em segundos e ser usada por estados inimigos, cybermáfias e hackers adolescentes. Ou seja, agora está tendo toda uma discussão e a Wikileaks está impondo uma série de condições para as empresas, inclusive dando um prazo de 90 uhum. dias para elas resolverem, para que eles passem esses zero days para as empresas e assim essas empresas possam resolver. O Schneier veio e disse, não, acho que não temos que esperar a Wikileaks, a própria CIA deveria entregar todas essas vulnerabilidades. O problema é que, como esses documentos, muitos deles não são... tem mais de ano aí, né? Uhum. Eles já devem ter... algumas dessas vulnerabilidades potencialmente já podem ter sido resolvidas, até mesmo sem querer pelos desenvolvedores, e outras ainda já foram desenvolvidas. Ou seja, o estado da arte do que a CIA tem, nós não sabemos, né? Não, e nem nunca saberemos. Talvez nunca venhamos saber, né? Porque ela pode entregar os que ela tem hoje, vamos dizer assim, que duvido que vai acontecer. E daqui a pouco não. Entrega hoje, daqui a duas horas compra mais uma Zero Day, entende? Mais um. Então, não, eu não vejo uma saída para isso aí tão, dessa forma, assim... É um problema da área de segurança. É. Um problema econômico da vulnerabilidade. Falando em vulnerabilidades e exploits, a gente pôde descobrir com esses documentos que, primeiro, a estrutura organizacional da CIA, desses grupos, né? Você tem lá o Engineering Development Group, que pertence ao Center for Cyber Intelligence, que faz parte do Directorate for Digital Innovation. Né? Isso no organograma a gente consegue ver. Mas esses grupos, sobretudo o EDG, o Engineering Development Group, são os responsáveis por não apenas por fazer e descobrir os backdoors, os exploits, os trojans, os vírus, de uma forma geral, os malwares, inclusive os malicious payloads, né? Uhum. Que eu te perguntei o que é um malicious payload. A gente tem, para invadir um sistema, a gente precisa de um vetor de invasão, e esse vetor pode ser uma vulnerabilidade, pode ser um usuário... Tem várias coisas que a gente pode usar como vetor, né? Pode ser um zero day, né? No caso. Uhum. E a gente explora esse vetor e para explorar ele a gente tem que mandar... a gente tem que fazer alguma coisa útil com ele, tá? E essa coisa útil que a gente faz com ele, normalmente a gente coloca dentro de uma carga, de um payload. Uhum. Que a gente envia para ser executado ou para... ou que faz... Claro, normalmente vai ser executado, mas vai gerar a alteração de alguma coisa na memória do alvo, ou inserção de um arquivo no disco, ou a modificação de um arquivo no disco, ou mesmo geração de conexões de internet, conexões de acesso para um atacante, e outras coisas. Assim, payload é a carga que a carga útil, vamos dizer assim, do ataque, tá? Uhum. É como seria, como fosse o seguinte, o míssil, ele é o vetor, tá? O míssil. E o míssil, ele tem lá o espaço para você colocar uma ogiva. Se você tirar a ogiva dele, basicamente ele é só um foguete, é um negócio uhum. que voa, só. Uhum. Vai cair lá e vai se destruir, que nem um avião cai no chão. Agora, você pode botar uma carga nele. Aí você pode botar uma carga nuclear, uma carga não sei o quê, daí quando ele explodir, imagina, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso. A gente tem o vetor e tem a carga. A carga é o que a gente quer fazer de útil com aquilo lá. É, sabe que uma outra coisa que se descobriu também é uma outra área que seria o EDB, Embedded Development Branch, que é o grupo responsável por fazer ou por criar implantes. E muitos desses implantes, inclusive esse da televisão, pelo que a gente pôde notar, né? Uhum. E é importante dizer isso também. As coisas não estão descritas nesses documentos para que a pessoa saiba exatamente o que aquilo faz. Muitas vezes o que você tem no documento é um how-to de como utilizá-lo e às vezes a gente tem que tentar adivinhar como é que ele vai ser, por exemplo, injetado ou colocado naquele ambiente, sim, né? E muitos dessas situações, né, das vulnerabilidades, eram usadas ou eram exploradas por meio de um acesso físico. Ou seja, você, diferentemente da NSA, você precisaria, sei lá, mandar um agente da CIA para implantar isso no ambiente. Um dos casos, até bem interessantes, envolveu o VLC, aquele player de vídeo que todo mundo utiliza, todo mundo conhece, acho que é o melhor player de vídeo, né? E eles tinham lá um VLC portable, que o cara usava num pendrive, e uma DLL desse VLC foi alterada pelo pessoal da CIA, e que basicamente o que aconteceu era o seguinte: o agente, né, o espião, chegava lá, não, eu quero te mostrar aqui esse vídeo, né, espetava aquilo no computador do cara, e basicamente você estava injetando, fazendo um implante de um malware naquele computador para posteriormente você conseguir, sei lá, comandar o computador à distância, pegar os arquivos e fazer mais do que se poderia fazer, né? E nesse ponto, Vinícius, eu sei que você separou aqui alguns desses projetos aqui que eram bem interessantes, né? Três apenas, né? Ou quatro deles. São vários projetos que tem lá, né? A gente pegou alguns, assim, que são... Pra gente não ficar falando de todos eles aqui, que não seria viável. Tem o Snow.io, né? A coruja nevada, que eles chamam, que é o código que eles dão. É que injeta código num cliente SSH, OpenSSH, pra criar um canal de comunicação escondido com um alvo remoto. Tá? Pra que serviria isso? Você executa o OpenSSH para se conectar em algum lugar, se normalmente a gente usa essa ferramenta em Linux. Só explica o que, tá, que é o OpenSSH. Quem não é do Linux pode não saber. Normalmente a gente usa essa ferramenta em Linux, que se chama Secure Shell, para a gente acessar remotamente um outro computador, normalmente Linux também, ou vários dispositivos de rede utilizam o SSH também, nesse protocolo. E ele é um protocolo seguro, então ele usa chaves e tal. E quando você executa o cliente dele na sua máquina para fazer uma conexão com algum lugar, esse Snow.io, ele criaria uma conexão escondida que você não perceberia, né? Com um alvo remoto. Quem seria esse alvo remoto? Por exemplo, a CIA. Então a CIA pode ter um servidor lá em algum lugar esperando a tua conexão. Tu executou o programa, ele conecta no servidor que tu queres conectar normalmente e ao mesmo tempo abre uma conexão para a CIA e dá acesso à CIA para o teu computador. Sim. Tá? Ou seja, eles estão comprometendo com isso máquinas Linux. Exatamente, Linux. Exatamente. Ó, aqui uma coisa interessante, tá? Essa técnica nem um pouco nova também, tá? Se faz isso, quem conhece um pouquinho aí de Linux e segurança já ouviu falar de Netcat. Tá? O Netcat. O Netcat, ele te permite fazer justamente isso. Tu criar um canal de comunicação. Tu conecta remotamente e oferece uma shell lá na tua máquina, um acesso a um terminal da tua máquina para alguém que está na internet. Tá? Muito utilizado, esse recurso já foi muito utilizado, inclusive para invasão de sistemas Windows, em que via alguns sites com problemas, você conseguia injetar o Netcat lá dentro e executar ele a partir do navegador lá dentro do servidor web e fazer o servidor web se conectar na máquina atacante e te dar um acesso via terminal. O que mais que a gente tem aí, Vinícius? Tem o Dear Falcon, que ele coleta o nome de usuário, senhas e conexões do cliente SSH também. Então, de novo Linux aqui. De novo Linux, sim. O Weep Angel, que é aquele para a TV Samsung, tá? Que é uma modificaçãozinha na TV. Você tem que botar lá um donglezinho que eles criaram. Tá? TV essa que não é mais uma TV, né? É, vamos lá. É um computador, é uma Smart TV, um computador. Sim. Não é uma TV de tubo, né? E aí eles colocam esse dongle lá, né, esse dispositivo na TV, e passam a poder utilizar a TV para monitorar o usuário. Tá? Assim que ele perceba que a TV esteja ligada. Bom, e tem uma outra que o Guilherme separou aqui, que é a Marble Framework, né, que é uma ferramenta para fazer obfuscação, tá? E isso é uma... Basicamente, a ideia é fazer evasão de um antivírus, ou seja, você conseguir evadir, conseguir evitar ser detectado por sistemas de proteção, como, por exemplo, antivírus nas máquinas. E existem vários frameworks disponíveis na internet, várias técnicas também bastante documentadas, e pelo visto eles desenvolveram as deles, né, que é para codificar os programas deles de tal maneira os malwares deles de tal maneira que eles não possam ser reconhecidos pelos antivírus. Sim, pelas soluções de segurança de forma geral, né? Exatamente. Isso significa que eles estão utilizando coisas conhecidas. Uhum. Que eles estão fazendo modificações a partir de coisas conhecidas e que não necessariamente estejam criando coisas inteiramente novas. A gente não pode esquecer que eles até comentam isso em alguns how-tos, que algumas soluções de segurança, elas têm lá uma análise heurística, até o próprio Assolini já falou sobre isso, sim, né? Sim. Que faz com que não necessariamente tu baseie apenas em conhecer a assinatura daquilo que está funcionando, mas sim verificar um comportamento. Isso, né? É baseado em comportamento. Mas quando tu faz a obfuscação, normalmente tu tá querendo esconder código. Tá querendo esconder um padrão de código. Claro, código compilado, né? Mas ainda assim você quer esconder um padrão para que o antivírus não possa encontrar aquele padrão. Sabe que o Steve Gibson, que é o cara que participa lá do podcast Security Now, que eventualmente a gente escuta, né? Não, a gente não, tu. Eu escuto eventualmente. Eu parei de escutar já há bastante tempo, né? Há bastante Quando tempo. Eu ouvi que eles iam falar, eu escutei o penúltimo e o último, também eles falaram sobre o Vault 7, eu fiquei ansiosamente esperando, né? Fui ouvir o podcast e uma das coisas que o Steve Gibson falou foi o seguinte: parece que a CIA estava ouvindo o Security Now nesses últimos anos e reproduzindo algumas das coisas que o podcast vinha fazendo. Eu vou tomar a liberdade, Vinícius, dizer a mesma coisa também, porque muitas das coisas que a CIA, de práticas e de técnicas, evidentemente, não os Zero Days, porque eles, a gente ninguém conhecia, eram só eles que conheciam, né? Mas o que acabava acontecendo é que muitas dessas coisas são conhecidas. Por exemplo, se a gente começar a falar especificamente sobre algumas coisas em sistemas operacionais, uma das primeiras coisas que chama a atenção é o uso de DLLs para injetar código malicioso. Então eu te peço para explicar o que é uma DLL e como funciona essa história do DLL hijack. Tá, vamos fazer um geralzão rápido aqui, que senão a gente vai, né? Tá. Eu não vou entrar muito no... Sim, sim, tá. Mas mais uma breve descrição para que ninguém fique boiando. Tá, vamos lá. Assim, quando você tem um código, um programa que vai ser executado no computador, você pode ter todo esse programa autocontido, digamos assim, tá? Com todo o código nele mesmo. Ele é o que a gente chama de um programa estático, estaticamente compilado, ou seja, ele no arquivo tem todo o código que o programa precisa para ser executado. Tá? Mas isso não é o comum. Né? O que é o comum? É nós usarmos bibliotecas de código. Então eu tenho aquelas funções que são mais comumente utilizadas, que são repetidamente utilizadas, elas ficam num arquivo à parte, que é uma biblioteca, e esse arquivo é compartilhado por vários programas que precisam dela, certo? Então isso permite que você tenha arquivos menores e compartilhando o código que estão em bibliotecas. E essas bibliotecas, no caso do Windows, aí, as DLLs, né, Dynamic Linked Libraries, são as bibliotecas que são linkadas dinamicamente, ou seja, você pode... O programa vai estar lá rodando e ele diz assim para o sistema operacional: sistema operacional, carrega para mim agora a biblioteca tal, a tal DLL. Que não é necessariamente a DLL que já vem com o programa, pode ser uma DLL de outra coisa. Isso, que está lá dentro do sistema Windows, operacional. De um terceiro, etc. Tá? E aí ele vai dizer, no momento que ele está executando para o Windows, qual arquivo que ele tem que carregar. E, só que esse arquivo tem código, então se você trocar a DLL, que foi o que foi feito com o VLC, você altera a DLL e coloca lá um código seu para fazer alguma coisa na máquina do alvo, quando ele executar o programa dele, vai abrir a tua DLL junto e você tem a oportunidade, como você modificou ela, de ter código executado. Cara, isso é muito velho. Sim. Isso é uma coisa muito conhecida, tá? Então, eles fizeram isso no caso do Windows, fizeram para o VLC. Sim, que era o Rainmaker o nome dessa. Sim, o Rainmaker era o, vamos dizer assim, o payload deles. E eles tacavam isso dentro de uma biblioteca lá para ser carregado pelo VLC, que daí ele era executado. Então, eles fizeram isso. Eles criaram também o Fight Club, né? Então, que eles usavam o TrueCrypt como vetor, o VLC, o WinRAR, ConnectFime, Adobe Reader, Installer e outras coisas mais. Tá? Você falou, essa coisa do TrueCrypt me chamou muito a atenção. Quando eu vi a palavra TrueCrypt, ali eu pensei, puxa, Quebraram o TrueCrypt. Mas isso não significa que eles quebraram Eles estavam utilizando o TrueCrypt como vetor para chamar exatamente, uma DLL deles. Exatamente. Né? E quando eu dou algumas aulas e demonstro infecção de um alvo remoto, eu tenho que pegar um vetor. Normalmente eu pego um instalador do WinZip. Uhum. Ou o VLC eu não tinha pego ainda, mas eu vou começar a usar o VLC. Mas pega o instalador do WinZip, pega o installer do Adobe Reader, que eles usaram ali também. A gente pega esses softwares e faz a infecção deles. Uhum. Inclusive, você tem que cuidar quando acessa a internet em redes desconhecidas, tá? Porque existem ferramentas que não são da CIA, a CIA deve utilizar, mas não são da CIA, existem ferramentas disponíveis na internet para quem quiser baixar, que permite que você infecte o arquivo enquanto você está baixando ele. Então, você está baixando o Adobe Installer na rede que eu controlo, eu posso ficar monitorando. Quando você baixar o Adobe Installer, eu intercepto o teu download, eu pego o executável, injeto nele o meu código e te mando o executável alterado. E posso fazer isso com qualquer outro executável que tu tenhas. A grande dificuldade está em como você vai esconder direitinho para o antivírus não pegar. Tá? Aí você tem que ter aí dá um pouco de trabalho, dá um pouco de esforço, que a CIA tem grana para fazer. E motivação, né? E motivação. Então, eles usavam como vetor esses softwares para instalar o Ricky Bobby. Ricky Bobby, que é um implante que permite que o download e a execução de arquivos possam ser feitos sem que o antivírus perceba. Tá? É um software para invadir um antivírus. Esse caso do Rick Bobby é um dos exemplos em que o nome dessa ferramenta é o nome de um filme, ou melhor, faz referência a um filme de comédia americano muito idiota, assim, muito babaca o filme. E aí eles ficam fazendo, eles tomam o cuidado de ficar fazendo outras referências ao filme. Ah, aí tem o Bob, o fulano que é amigo do Bob. Ah, aí o nome desse cara é um pedaço de uma outra ferramenta que eles usam, sabe? Sim. Agora, outra coisa que eles também fazem, e isso também é muito velho, muito sabido, é a questão de capturar a webcam e fazer keyloggers usando API, né? Sim, sim. Isso não tem novidade nenhuma, né? Não. Isso que eu demonstro em aula já faz muitos anos. A forma de fazer é que pode ser mais elaborada, entende? Uh-huh, a forma de fazer pode ser mais elaborada. Mas se você tem o ponto crítico de qualquer invasão hoje, tá? É o vetor e depois você evitar ser detectado. Então, é o vetor e aí o Zero Day, ele é crítico pro... Se você tem um Zero Day, meu Deus do céu, você tem um vetor perfeito. Claro. Porque tem uma vulnerabilidade que ninguém corrigiu ainda. Né? Então, você tem a porta de entrada, você consegue entrar, perfeito. Aí você consegue mandar o teu payload para lá. Tranquilo. Só que você tem que evitar que o teu payload, teu programa e tal, seja detectado pelo antivírus e pelos outros mecanismos de segurança que existem no teu alvo. E por isso que eles usam a técnica do implante físico em muitos dos casos. Em várias situações. Como vetor daí, né? Como vetor. Sim. Então, sim. Se você consegue... Se você tem o vetor para fazer a instalação, seja ele remoto ou não, tá? Seja ele um Zero Day remoto, explorável remotamente ou não. E se você tem os recursos para fazer... Para se esconder de um antivírus, e repito, existem vários recursos que funcionam publicamente disponíveis, tá? Imaginem eles contratando gente para fazer os deles. O resto é o beabá da segurança. Entende? O ponto crítico está em viabilizar o ataque nesses dois pontos aí, de entrar e evitar ser detectado. Certo. Eles tinham uma outra coisa chamada também Shoulder Surfer. Isso, era uma injection de código que eles faziam no Exchange para copiar e-mails de todo mundo sem que o pessoal... Né, credenciais e tudo mais, sem a pessoa saber. Sim. A questão é que é muita coisa. Eu acho que a gente não teria e não dá pra gente ficar falando sobre tudo que tá lá, mas algumas coisas apenas e bem en passant, assim, pra dar uma ideia do que eles têm. E no OSX, uma das coisas que chamou a atenção é o Harp Eagle, né? O Harp Eagle, exatamente. Que permite o acesso root ao Apple Airport, que é o Access Point, né? Airport Extreme da Apple. E ao nada mais, nada menos que o Time Capsule. Que é o mecanismo de backup do Mac. Tá, então eles sim, eles tinham. Eles têm o SX como alvo, iOS também como alvo, tá? Uhum. Então, vários exploits. Exploits compartilhados com a NSA, FBI, etc. Lembrando que no MI5. Caso... É a mesma MI5 lá da Inglaterra. E lembrando que naquela discussão do iPhone lá de São Bernardino, uhum. A NSA dizia que não tinha como abrir, lembra? O FBI dizia que não tinha como abrir. Sim. E depois a Apple brigou, aquela coisa toda, aquele show todo que aconteceu... E depois eles contrataram uma empresa, veio a público, eles contrataram uma empresa para acessar. E no final, tudo indica que eles conseguiram, né? Sim, no final tudo indica que eles conseguiram. Tá? Então, tá aí alguma coisa também que a gente já tinha aí a noção. É, sobre a questão das TVs, a gente já falou um pouco, né, Vinícius? Não tem muita novidade aí, mas o interessante é que sobre essa questão de TVs ouvindo o que as pessoas falam, é algo muito velho, muito comentado, tanto que a gente falou no episódio 69 sobre essa possibilidade lá em 2015, né, 13 de fevereiro de 2015, ou seja, chama atenção porque é uma coisa mais espetacular, assim, porque envolve a internet das coisas, e essa é uma coisa... E esse é um elemento que eles também, já na época, estavam estudando. Tem referências lá de estudos que eles estavam fazendo para invasão de internet das coisas, que para eles vai ser o grande... Mas claro. Né, o grande... A bala de prata, né, da invasão. Porque com esse monte de coisas nas casas das pessoas funcionando sem atualização, principalmente, né? Eles vão ter, vai aumentar exponencialmente as possibilidades deles. E tu sabe o que a gente vai ouvir daqui a um tempo? Oi? A seguinte notícia, determinada agência de segurança, lá sei o qual que vai ser, né? Uhum. Está utilizando bonecas para monitorar seus alvos. Ah, sim. E aí a gente vai fazer referência ao episódio 120. E 121. Não. 119 e 120. Isso, 119 e 120. Principalmente 120. O 119, em que a gente colocou lá que a Alemanha baniu a boneca por considerar... Olha só, a Alemanha considerou a boneca um dispositivo de espionagem. Então, não vamos daqui a 2 anos aparecer uma agência aí usando boneca para espionar as pessoas e dizer, meu Deus do céu, olha o novo método que foi inventado, tá? Então, pelo amor de Deus. Uma coisa que chamou atenção, todo mundo ficou comentando, é que a CIA teria condições de abrir qualquer comunicação do Signal, do Telegram e do WhatsApp. Não é bem assim, né? É que nem o problema da carne brasileira, né? tudo tá podre agora, né? Qual é o segredo de eles conseguirem ter acesso a essas conversas? Na verdade é o seguinte, não houve quebra do protocolo, tá? Até onde se sabe, né? Até onde se sabe, tá? Não houve quebra do protocolo. O que aconteceu foi aquilo que o Márcio comentou lá no começo, né? Uhum. No áudio que a gente reproduziu, os comentários que a gente fez depois, é que eles estão atacando a plataforma. E se você, de novo, se você tem um vetor, se tem um Zero Day que permite acesso ao telefone, e você consegue jogar no telefone um código que não vai ser detectado por nenhum mecanismo de proteção como sendo malicioso. Uhum. A partir daí, você pode capturar os dados que estão no terminal. E aí você vai pegar as conversas depois que elas foram decifradas. Uhum. Então, não adianta nada o WhatsApp ser seguro se você fez jailbreak ou rooteou o seu celular para instalar aplicativos de outros lugares, né? Ou roubar não, né? Mas piratear aplicativo, vamos dizer assim. Uhum. Né? Piratear aplicativos ou mesmo instalar coisas duvidosas no seu aparelho. Não adianta o WhatsApp ser seguro. Você está destruindo com a segurança local. Se você pega a possibilidade que o próprio teclado do telefone tem... Sim. De registrar tudo que é digitado lá, né? Pronto, e o teclado é um software. Entendeu? Né? E o teclado é um software. E só lembrando, tá? Quem usa desktop aí e fica instalando software pirata e fica usando cracker baixado de Pirate Bay, site russo, etc., nem se preocupe com segurança, tá? Sim. Você já tá abrindo mão dela. No final das contas, o que a gente pode ver é que muita gente foi comprometida. Sistema operacional... Muita gente, não quer dizer muitas plataformas. Muitas plataformas, né? Sistemas operacionais todos, celulares todos, switches de segurança quase todas, Até uma das coisas aqui que seria os roteadores da Cisco, né? Uma única, eles dizem aqui na notícia, um simples comando poderia comprometer até 318 tipos de roteadores da Cisco diferente. O que desmente um pouco essa tese de que não, eles só estão indo direto. Não, eles também estão buscando meios adicionalmente, embora os ataques direcionados sejam mais proeminentes aqui, mas eles também estão comprometendo roteadores, ou seja, estão botando mão no tráfego que está entre os lugares. É, né? Assim, sem fazer juízo se eles devem ou não fazer isso, tá? Uhum. Mas se você vai investigar um alvo, por exemplo, eu vou investigar o Guilherme, tá? Eu, além de tentar atacar as tuas máquinas, né, os teus dispositivos, tablet, celular, computador, etc., para mim seria de grande valor eu ter acesso ao teu tráfego de rede. Uhum. E se eu tiver a possibilidade de acessar um roteador por onde teu tráfego de rede passe, sim, entende? Eu vou acessar aquele roteador. Não quer dizer, e bem importante, eu não estou defendendo a CIA, tá? Não, uhum, quer dizer que eu esteja fazendo vigilância em massa porque eu estou acessando o roteador. Eu tenho o potencial de fazê-lo. Sim. Porém, é normal tu utilizar isso para verificar uma coisa pontual, específica. Isso, aliás, acontece dentro de tudo que é empresa. Quando você vai investigar uma situação específica, né? Você vai ter que ter acesso ao switch score, vamos dizer assim, da empresa, né? E ele você vai ter acesso a todo o tráfego da empresa, de todos os usuários, de todo mundo. Mas você está procurando um específico. Não, e tem outra coisa, você pode redirecionar tráfego. Que uma das coisas que a gente não comentou aqui pro que eles faziam com o iOS, com os iPhones, era fazer com que tudo que fosse acessado pelo telefone passasse antes por um servidor específico da CIA. Isso, e inclusive as pessoas podem fazer isso voluntariamente ao instalarem uma VPN. Uma VPN, exatamente. Que elas não sabem direito de quem que fez, o porquê que fez e o que você está entregando. E por fim, Vinícius, a CIA respondeu, tem aqui a resposta, a gente vai deixar para o pessoal ler, mas basicamente ela disse que a missão dela é lutar, é coletar de forma agressiva, né, sinais de inteligência estrangeira para proteger a América dos terroristas e de ações hostis e outros adversários. Ou seja, usando o discurso do medo, como sempre há quando você entra nessa figura do vigilantismo, né? Tá, é verdade, né? Tudo em nome do combate ao terrorismo. Mas, Guilherme, eu gostaria agora de fazer... Eu principalmente repeti várias vezes. Ah, isso aqui não é novo, isso aqui é velho, isso aqui não sei o quê. Uhum. Aí talvez tenha gente até meio decepcionado assim. Poxa, os caras estão comentando sobre um assunto que gerou tanta polêmica, aí todo mundo comentando e tal, e estão dizendo que nada é novo, né? Pera aí, né? Uhum. A questão é a seguinte, as técnicas, tá? Eu não... Por exemplo, se a BIM hoje, que é a Agência Brasileira de Inteligência, tá? Não tiver gente estudando Metasploit, por exemplo, utilizando Metasploit e procurando ferramentas como, por exemplo, Backdoor Factory, né? E outras coisas do gênero, tá? E não conhecerem a distribuição Kali de Linux e tal... Eu diria que eles não são uma agência de inteligência, tá? Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse tipo de coisa é estudado lá dentro, inclusive para eventualmente ser utilizada mesmo, de fato, contra algum alvo, tá? Então, isso que a gente está vendo a CIA fazer com relação aos ataques, o que as ferramentas fazem e tudo mais, repito, nada novo, tá? Ela ter zero days na mão dela que ninguém tem, pelo menos no sentido de ela estar comprando os Zero Days, também não é novo. Isso já o Schneier já denunciou isso lá em 2012. Talvez a gente vai ter aí uma grande surpresa nas listas dos exploits aí que vão, quando sair daqui uns 90 dias, aí, que foi o prazo que eles deram para os desenvolvedores corrigirem, para as empresas corrigirem os problemas. E aí vamos ver o que vai aparecer de exploit, mas de Zero Day. Zero Day. Mas, de novo, esses são vetores, tá? Talvez a gente se assuste com o volume, né, de zero days escondidos. E o que é importante nessa questão toda, e eu acho que o artigo no site Salon, ou Salon.com, que nós vamos botar o link, foi escrito pelo Ben Buchanan, né? Buchanan, deve ser. Ou, é, Buchanan, talvez. Ele, assim, ó, pra mim ele acertou em cheio no problema, né? Qual que é o problema, né? Uhum. E ele levantou 5 pontos aqui, que é o que tem que ser discutido hoje. Então, ele colocou, uhum, primeiro, a CIA pode fazer o que ela está fazendo, né? Essa questão do que ele está chamando de hacking legal, né? Legal, uhum, de estar de acordo com a lei. A gente precisa definir esse conceito do que é um hacking legal, do que pode ser feito e o que não pode ser feito. E ele levanta os principais problemas, tá? Que terão que ser discutidos. E eu acho que isso é o que realmente é importante. Sim, nessa discussão toda. Você acha que toda. Ele acertou completamente ali nessa? É, ele fez o que os americanos chamam de nailed, né? Uhum. Ele acertou em cheio. Ele diz o seguinte, as perguntas aqui, que... Aqui o pessoal das redes sociais gosta de dizer lacrou. Lacrou. Lacrou. Sim. O cara lacrou aqui, tá? Lacrou, vai lá. E ele diz o seguinte, ó, as perguntas que ele levanta. Primeira, que tipos de vulnerabilidades podem ser exploradas pelo law enforcement, no caso, uhum, das agências, né, de segurança, para ganhar acesso no que diz respeito à tecnologia, à legalidade e à ética? Então, é uma pergunta que ele traz. Claro. É uma discussão que ele lança, ele não está dando resposta. Então, claro, quais são os limites legais, jurídicos, éticos e tecnológicos das vulnerabilidades que podem ser exploradas pelas agências, pelo governo? Só lembrando, sim, também queria responder, mas a gente não pode esquecer, e a gente já falou aqui em vários episódios, que a própria Alemanha já reconheceu a existência de um direito fundamental de confidencialidade e integridade dos sistemas. Ou seja, as pessoas têm o direito fundamental de usarem sistemas seguros, íntegros, né? E que a confidencialidade dos dados nesse sistema seja mantida. Ou seja, será que podemos, sei lá, deixar todo mundo inseguro para, né, para atingir alguns? É, essa é outra pergunta que eles fazem. Ah, é outra? Vai lá. Tá avançando ali. Tá, vai lá, desculpa. Então ele coloca essa questão. A outra questão que ele coloca, que ele levanta é o seguinte, eles devem, as agências, né, devem, uhum, ser reportadas aos desenvolvedores de software para serem corrigidas, mesmo que isso signifique que a polícia ou os hackers, né, mesmo que signifique que tanto a polícia quanto os hackers não vão poder utilizar essas fraquezas, essas vulnerabilidades no futuro, uhum, ou seja, até que ponto a CIA, a ABIN e etc, Polícia Federal, FBI, etc, uhum, uhum, eles teriam responsabilidade em saber de uma falha e guardar para eles, ao invés de comunicar, ou eles deveriam comunicar para o maior bem público, você entende? Sim. Então é uma outra discussão. É como você descobrir a cura para uma doença e ficar quieto, para explorar ela. E ficar ela. Quieto porque essa cura da doença poderia ser utilizada também contra o crime, sei lá, para deixar as pessoas, né, entorpecidas, um remédio, alguma coisa assim, né? É um trade-off no final das contas, né? É. Me parece. Esse é outro ponto que ele levantou. O terceiro ponto que ele levanta é o que eles precisam, eles falando das agências, né? Uhum. Precisam informar a um juiz para conseguir uma permissão para hackear um dispositivo. Então, que tipo de informação... Que você tem que descrever nessa ordem? Até que ponto você vai hackear? O que você vai fazer? O hacking vai consistir exatamente no quê? E deixa eu colocar uma outra subpergunta, que é uma coisa que acontece no Brasil, né? As forças policiais muitas vezes ficam muito dependentes de interceptação telefônica e telemática. E parece que em alguns casos, e principalmente os advogados criminalistas reclamam disso, é que os pedidos são muito genéricos e às vezes os juízes... Ah, tá bom, pega aí. E aí fica aquela uma coisa meio viciosa, porque fica todo mundo dependente só de interceptação, né? Sim. De repente, eu só posso lutar contra o crime se eu interceptar o tráfico de todo mundo. O que não parece que é bem verdade, né? É, mas vamos lá. Aí a outra pergunta que ele se faz é: eles podem hackear dispositivos fora da jurisdição deles? E o que acontece, uhum, se eles hackearem computadores em outros países? Aquela questão, o Vinícius está sendo investigado e ele vai com o computador dele para os Estados Unidos. Uhum. E aí nesse meio tempo eu estou sendo investigado, então a BIM invade, sim, o meu computador. Pode? Uma vez que eu não estou mais em solo brasileiro? Ou, não, ou, Ou os americanos, né? Ou os americanos. Não, mas claro, mas eu tô levando aqui pra tudo, entende? Não tô só preocupado com os americanos, tem os problemas deles lá, né? E a gente vai ter os nossos aqui também. A gente não pode esquecer dos nossos problemas internos também nesse sentido, né? Mas eu acho que a pergunta dele é fora da sua jurisdição, no sentido de pode uma norma, uma ordem jurídica que autoriza uma ação dessas ser utilizada contra pessoas que estão fora daquela jurisdição? Isso, mas exatamente. Né? É um problema dos estados, da soberania dos estados. É, exatamente, inclusive. Exatamente. Pode a BIM fazer isso, entende? Pensando no nosso caso aqui, poderia a BIM hackear um computador pertencente a um cidadão brasileiro que não está no Brasil? Uhum. É uma discussão que tem que ser levantada. E a última pergunta que ele levanta aqui é, eles têm que informar o réu em um julgamento, né, de como eles hackearam o dispositivo dele? Eu acho que tem, né? Porque é uma forma da pessoa se defender. A pessoa não tem como se defender adequadamente se ela não sabe como a prova foi produzida. Vamos imaginar que a prova foi obtida de uma maneira ilícita, certo? Uhum. Violaram lá a privacidade, a intimidade, não tinha ordem judicial. Aí, de repente, a polícia aparece lá com uma prova contra você. Aí o réu, né, ele vai dizer, tá, mas como é que você conseguiu essa prova? Não, não posso te dizer, eu sei que eu tenho ela. Mas eu não posso te dizer... Ou eu digo, eu hackeei o computador, mas eu não posso te dizer como. Pois é. Mas aí como é que você vai avaliar se a prova, por exemplo, foi obtida da maneira correta, se ela não foi obtida de forma ilícita, se ela não foi manipulada? Isso. Tudo isso que o réu poderia usar para se defender, se eles não falam... É que tá. Assim, então a gente tem um problema muito grave aí, e que o Ben aqui, o Ben Buchanan, né, colocou... que é a questão de uma nova definição que a gente precisa, definir limites para isso e, de alguma forma, legislar sobre isso, que seria esse hacking legal, né? Uhum. E quais seriam os limites desse hacking legal? É um momento que a gente se encontra, ou seja, não dá para ignorar o fato de que as polícias, né, os órgãos de investigação em geral e tal... Para fazer o trabalho deles, eles não podem ficar alheios à tecnologia. Uhum. Tá? É onde a informação está e é onde eles não têm saída a não ser ir buscar a informação ali. Uhum. Então, a questão toda não é de dizer, não, tu não pode olhar nada, vai ficar, fica na porta do cara lá para investigar, isso é inviável. Tá? E, por outro lado, qual é o limite desse hacking, uhum. né? E esse analisar os potenciais problemas aqui que podem vir dele e aí com base nisso de fazer essas limitações. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão para as quais a gente tem soluções prontas, mas é uma discussão que tem que acontecer. E se tem uma coisa importante de todo esse caso da CIA, é essa discussão. Ah, não adianta a gente ficar, meu Deus, olha só, ele estava usando DLL do Windows para fazer não sei o quê. O que é importante a gente discutir até que ponto, quais são os limites éticos, legais e tecnológicos que devem ser impostos a esse tipo de ação. Ao mesmo tempo, sem impossibilitar que essas ações legítimas de investigação efetivamente ocorram. Porque, afinal, é do nosso interesse combater o crime. De maneira mais geral falando. Só que a gente tem que ver quais limites, são os limites que vão ser impostos a isso. Para mim seria basicamente isso, Guilherme. Eu termino com as respostas que eu tentei dar aí também, essas perguntas, né, que mostram um pouco o que eu penso sobre isso também. Mas eu acho que, sintetizando bem, eu não acho que a CIA possa fazer qualquer coisa. E eu não acho... Porque o que acaba acontecendo é que daí essas agências de países... amigos, né, acabam utilizando os serviços umas das outras para monitorar os próprios cidadãos daqueles países. Não, a gente não monitora os cidadãos ingleses, tá bom, mas vamos usar, sei lá, o MI5 lá para fazer isso, né. Sim. E eu acredito que deixar todo mundo inseguro para lutar contra o crime em algumas situações... não é um bom trade-off. Eu acho que é um trade-off que, na verdade, está favorecendo as forças policiais e favorecendo um estado muito policial, sabe? Muito dependente desse tipo de investigação, que é altamente violadora e que coloca uma série de problemas em que muitas vezes você não sabe, por exemplo, saber que ao interferir em um dos terminais, você não está podendo destruir a integridade da prova e até mesmo alterar as próprias provas, que é um grande problema no pessoal que gosta de direito penal eletrônico, que gosta de cyber forensics, né? Que é uma das portas de entrada para a segurança da informação. O pessoal quer estudar forensics, né? Cyber forensics, ora, um dos princípios da cyber forensics é você manter a integridade da prova. Tem toda aquela coisa do gerar hash, dos HDs e todo aquele cuidado para que o HD pegue pela polícia. Tem toda uma cadeia de custódia para você saber que não meteram a mão naquele HD e incluíram uma coisa ali dentro. Tem a polícia, inclusive aqui no Brasil, toma todo um cuidado para fazer isso e de repente você começa a colocar práticas que potencialmente destroem toda essa cadeia de, não, que de custódia e da integridade. Que, né? Que por princípio já viola a integridade. Pois é. Então... é um problema técnico que acho que muita gente não percebeu e jurídico que muita gente não percebeu. Exatamente. Ainda. Então eu acho que a gente tem que tirar o olhar aí dessa questão mais dos exploits, né? Uhum. Das técnicas utilizadas pela CIA pontualmente, né? Os nomes delas e DLL, aquela coisa toda, e TV... E a gente tem que prestar atenção mais nessa discussão aí que nós entramos aqui no final. Acho que é aí que mora o cerne da questão. É, só lembrando, Vinícius, que nós falamos... Deixa eu pegar o número aqui. Esses temas foram tratados ao longo de muitos episódios do Segurança Legal. Eu posso te listar alguns aqui. O 75, Cavalo de Troia do Estado. Sim. O 80, que a gente falou do Hacking Team, que é uma empresa que vende serviços para várias agências, né, várias polícias, inclusive no Brasil. A gente tem o 99, que a gente falou do relatório da CPI dos crimes cibernéticos, que a gente, que a gente discutiu um pouco essa questão do a que custo fazer certas investigações. É, seriam esses aqui que eu separei, Guilherme. Não sei se você separou mais algum. Tem aqui o episódio 28, que foi o episódio 28. Do PRISM. Ah, é o PRISM. Privacidade versus segurança. Isso, lá em 2013. A gente tem o Drop 6, Brasil Vigiado. A gente tem o 35 Men in Decline. O Drop 6, qual foi o número? É o episódio 30. 30. O 46, APTs, CompuTrace, Copa do Mundo com Fábio Assolini. 48, sua aplicação web é segura. Meu Deus, é um podcast inteiro, né? 51, o mistério do TrueCrypt e o futuro da segurança. E tem o FBI versus Apple no 96. Enfim, a gente fez aqui uma lista. Teria o Buffer Flow, que seria o 104. A gente pegou algumas coisas aqui que, se não diretamente, indiretamente, tocam nesse problema. Vamos deixar a lista lá para, se você quiser ir ouvindo um pouco mais ou tirando as suas próprias conclusões. Vamos aguardar, Vinícius, as considerações dos nossos ouvintes aí, que sempre nos mandam ideias e pensamentos sobre os problemas. Vamos esperar. E o assunto é polêmico, então vai ter. Eu imagino que vai ter discussão. E eu acredito que aos poucos a gente vai ter novas coisas aparecendo. É provável que a gente até venha voltar nesse tema quando vierem os Zero Days ou quando forem descobrindo coisas aí, porque como é um material muito grande, acho que ninguém conseguiu ler tudo até agora, né? Então vamos esperar aí um pouco mais para ver o que ainda vai vir desse assunto. Certo, Vinícius? Perfeito. Então aguardamos todos agora no episódio 122 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Johnny, I hardly know. guns again, hurroo, hurroo. They're rolling out the guns again, hurroo, hurroo. They're rolling out the guns again, but they'll never take our sons again. No, they'll never take our sons again. Oh, Johnny, I'm swearing to you. Johnny, I'm swearing to you. Johnny, I'm swearing to you. Johnny, I'm swearing to you.